buscar no infinito mais bonito amor pra te dar, pra reacender a chama da paixão que se apagou. Deixa eu te amar e dar um fim na solidão que tortura o meu coração. Chega de desilusão. Sei que você também quer sentir o meu calor. Não vai negar que aquele sentimento lindo entre nós se acabou. Deixa eu te amar e dar um fim na solidão que tortura o meu coração. Chega de desilusão. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz, meu amor. Te amar do jeito que eu sempre quis. Pode acreditar, se eu te fiz chorar, eu não tive a intenção. Vem me perdoar, quero te ofertar a verdadeira paixão. Pode acreditar, se eu te fiz chorar, eu não chama da paixão que se acabou. Deixa eu te amar e dar um fim na solidão que tortura o meu coração. Chega de desilusão. Sei que você também quer sentir o meu calor.